do do do. Dona Dora, traz um campare pra mim. Cabelo Jardim dos Ar. AnzinhoCDs.com.br. Quando eu queria, você não quis. Quis fez de mim. Do meu amor. Agora é tarde, pede pra voltar. Tarde demais. Campanha pra nós beber. Ô, negócio bom. Cintura da Bahia ao vivo. Cintura de mola. Quando eu te queria, você não quis. Desfez de mim o meu amor. Jardim do Zala. Alô, Ceará.